Take a breath, take a deep, calm yourself, he says to me, if you play, you play for keeps, take the gun, and count to three, I'm sweating now, moving slow. Time to think, my turn to go. Suicidal, when you say it's over, damn, my oldie.

verdade. Sejam muito bem-vindos ao Musical Park. Gostaram do que ouviram até aqui? Pois é, esperemos que sim. Foram as três músicas que abriram o nosso Musical Park. Abriram com a Rihanna e terminaram com a Kelly Minogue. Três grandes vozes que passaram por aqui. Estas grandes vozes, grandes músicas. Claro está. Para vocês que estão aí desse lado, aproveitarem. Este é o programa em que há muito boa disposição e há mais música do que conversa. Então vamos começar já com Craig David, que abre já a segunda dose de três músicas do Musical Park. Vamos à música. Eu volto já de seguida para falar convosco. E já sabem que aqui não há stress. Só há boa disposição, descontração e, claro está, boa música. É assim o Musical Park, o programa que vos faz companhia entre as 3h30 e as 15h. Eu sou a Joana e é um prazer enorme estar convosco aqui no parque, onde a música é o que se faz ouvir. The letters all shaking, all that. What you doing to me, girl? I can hold back some hope. It's all that I need, so I'll be waiting. Where's the floor? Show me what you're working. Sequins on your skirt and accentuates all of your curves. And girl, you know I'm liking all the things you're doing. Especially in the mother girls, but checking out your moves. And girl, I want it. The way you're turning me on, I can't even begin. You're so hot like you come straight out of the kitchen. When you dip it down low, girl, be tripping, cause no other guys be looking at you. Cause you're so damn fine, really blows my mind. Girl, it's all about you, so what we gonna do? Get on the floor, no need to hold back. Sexy for me, discuss the letters on shaking all that. What you doing to me, girl, I can hold back. Some hot stuff is all that I need, so while we're waiting. On the floor, as I pull you close in, hands all up my back with my arms wrapped around your waist. And temperature be rising, beat straight hypnotizing. Ain't no time for talking, girl, let's keep this whole thing moving. Know what I'm saying? I've been always being straight up misbehaving. Girl, you're making me hard, what I'm feeling. Especially when you spin around right up on my, and I ain't even playing. So many things I wanna do, you made me wanna go home with you. So maybe, girl, you like to think it through, but right now it's all about me and you. So get on the floor, no need to hold back. Sexy for me, discuss the littles on shaking all that. What you doing to me, girl, I can't hold back. Some hot stuff is all that I need, so why we waiting? Get on the floor, no need to hold back. Sexy for me, discuss the littles on shaking all that. The way that you move, it's got me feeling for more. Antena Web. Quanto mais música me dás, mais eu gosto de ti. Musical Park, neste programa de boa disposição com os Florida e logo depois com Jonas Brothers. São as duas grandes músicas que vêm por aí e claro está, para vocês que estão desse lado, dançarem e aproveitarem nesta nossa tarde de 23 de outubro do ano de 2010. Eu sou a Joana e volto a dizer, é um prazer estar consigo aqui na Rádio Antena Web a trazer-lhe ao sábado o Musical Park. Fique por aí e divirta-se! Let me talk to you. Let me talk to you. Let it rain. Let me talk to you. Come on. Shout out to the apple bottom jean jean boots with the fur. The fur. The whole club is looking at her. She hit the floor. Let me go. shorty do I see when I think I will. Did a thing, I seen shorty get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bank bro. I'ma say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them bottom jeans. Better chegamos ao fim da nossa primeira parte do programa Musical Park. Pois é, eu vou embora por alguns minutos, mas depois do intervalo estou de volta com mais música e boa disposição para vocês que estão aqui connosco no Musical Park neste sábado à tarde. Vamos então para ficar com duas músicas e logo depois seguimos para intervalo. Depois do intervalo estou de volta com muito mais músicas para todos vós. Até já! I love you, oh baby, why don't you see that all I ever wanted was you.

Ligado na sua antena web. Agora no Musical Park com Paul Cape. Logo depois ficamos com Like a Prayer, Your Loving Arm. É a terceira música desta nossa seleção que vem já de seguida. São músicas para não parar de dançar aqui no Musical Park. Eu já disse que por aqui passa tudo. Então se passa tudo, vamos aproveitar as boas músicas deste sábado. I can You can tell we'll have a great time, yes, I'm sure. Under the falling rain, the falling rain, I'm happy. You can tell you'll never be alone tonight. Kissing your lips so soft, your lips so soft. I never felt so close to heaven. Do you believe in a little dream, in a falling star? Oh yeah. Do you believe in a little dream, in a falling star, my baby? Do you believe in a little dream, in a falling star? Oh yeah. Do you believe in a little dream, in a falling star, my baby? Antena Web, rádio à sua medida. Put your loving arms around me. Oh, put your loving arms around me. Com mais dois temas aqui no Musical Park, dois temas não, melhor, duas grandes músicas, dois grandes sons para aproveitar e curtir muito, muito alto. Pois é, vamos ficar com os AC of Base e logo depois The World. São duas músicas que, eu digo, levam-nos para o final da nossa emissão, mas levam-nos com grande, grande energia. Pois é, depois destas duas músicas eu vou voltar, mas já será para as despedidas. Até lá, então vamos dançar. Aproveitar. descontrair, sem stress, porque hoje é sábado, é dia 23 de outubro do ano 2010 e nós merecemos é também um bocadinho de descontração. Fique por aí e dance connosco! ao fim do Musical Park de hoje. Vamos terminar esta nossa seleção de músicas de hoje com Scatman, de John Scatman. Logo depois ficamos com Get Down. São estas as duas músicas que terminam o nosso Musical Park de hoje. Eu vou-me embora, mas para a semana, entre as 13h30 e as 15h, estou aqui convosco para vos trazer muito mais música. Portanto, não se esqueçam, apareçam por cá e deixem-se levar pela boa disposição e, claro, descontração sem stress do nosso Musical Park. Por aqui passam vários estilos musicais. Esta semana dedicámos-nos mais ao Dance Music na segunda parte. Mas para a semana fica ainda para ver e, claro está, fica de surpresa para que vocês possam vir e serem surpreendidos por nós. Pois é, surpresas é bom e ao sábado à tarde ainda sabem melhor. Vamos terminar então com Scatman, logo depois Get Down. São estas as duas grandes músicas que ficam para terminar o Musical Park. Fiquem bem, curtam muita vida, curtam muita música, divirtam-se e, claro, levem vida na maior descontração possível, porque não há de ser nada. Aconteça o que acontecer, nunca há de ser nada. Força aí na maionese, como agora é uma expressão bastante conhecida, e claro, divirtam-se. Eu para a semana estou de volta. Fiquem bem e tenham o resto de um ótimo sábado com a Antena Web. I'm a scat man. Skibbidi-bidi, yum da da da, yum da da da. Skibbidi-bidi, yum da da da, yum da da da. I'm a scat man. Yum da da da, yum da da da. Skibbidi-bidi, yum da da da, yum da da da. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now, that the stutter and the scat is the same thing. You are the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to change the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all hashed out the meaning of scat. Well, I'm the professor and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping, cause things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man?